vida dos outros, morrendo de ansiedade. Ninguém nunca nasceu covarde, vaidade não é desnecessária, mas o que configura é necessidade. Ninguém é mais do que o outro, você é maleável igual ouro. Eu faço o jogo sempre mais duro, filho do exemplo do mundo. O que não é bagagem é estudo. A última vez não fez o pare na velocidade. Não mistura revoagem com libertinagem. Se você ficar na frente vai ser atropelado. Dinheiro não compra a gente, nós é o que vale. Cerveja no balde pro segundo round. Hoje vamos tomar tudo, esse é o melhor assalto. Vamos direto pro quarto que eu não faço sala. A melhor parte ainda vai vir, quem não gosta chora. Quem não gosta rala. Vai ser maior amanhã. Nada vai me abalar, porque eu nasci pra ser grande. Olha o poder da palavra. Nada vai me abalar, melhor a cada manhã, porque eu nasci pra ser grande. Meu primo rodou e o irmão foi baleado. O meu pai, notícia ruim pra família logo sábado. Forcinho descansou, esse é um dia sagrado. Porque esse dia tá sangrando, mas eu sou vingativo. Então todo dia vai ser sagrado do meu jeito. Copos cheios, camarotes lotados, vivendo a cidade do pecado. E o diabo ri pra mim porque eu nem assinei o contrato. Até os inimigos amam meu nome. Os amigos na cadeia odeiam que eu não posso mais atender o telefone. Sabe, se der mole tudo voa. Todo mundo é preso a alguma coisa. Qualquer um vai achar que tá certo. Certeza firme como concreto. Certeza frágil como seu ego. Mentiras fracas como seu rap. Cuidar da vida tudo é um rap. Porque quero meus amigos unidos sem que seja um funeral. Pode até ser um casamento, desde que não seja o meu, na moral. Não ia aguentar um segundo. Brincadeiras à parte, resumir o que eu tô dizendo é tamo junto. Continuar a encher o copo e afogar a dor. Continuar a escrever e apagar a dor. Continuar a correr e ultrapassar a dor. Ou continuar me acostumar. Quem não gosta ralar, vai ser maior amanhã. Nada vai me abalar, porque eu nasci pra ser grande. Olha o poder da palavra. Nada vai me abalar, melhor a cada manhã, porque eu nasci pra ser grande. Já falei de tudo, ainda resta vocabulário. Só que aquilo lá, te deixei sem palavras. Fiz até cego ver o mundo através dos ouvidos. Toquei o coração que tava atrás da bala clava. A bala que cravou meu amigo tinha endereço. E a real é que nem importa mais quem é o remetente. E se o assunto é se fuder nesse mundo de merda, tipo os moleque do fundão, pô, somos repetente. Nas minhas ideias tudo é sente, menos o sentido. Creio no Deus que mora em mim, talvez eu seja crente. Só que quem tá lá em cima salva, observa, ensina. Religiões à parte, mas quem castiga a gente. Ela me disse que era feliz com as coisas pequenas. Só que mudou de ideia quando me viu sem roupa. É que depois da trans a gente conversou pelado. E ela achou grandiosos planos que saíram da minha boca. Eu já me importei com a minha belobeca. Tomei um baque quando não pude participar do banquete. Vim com tudo que eles queriam, só que deixei pra trás. A pele é branca, o sangue azul e o olho verde. Eu sou mais um neguinho. Compreendeu, vilão? Cê só é grande aqui quando eles carinhosamente te chamarem de negão. Então invade o banquete, virei a mesa. Hoje seus moleques diz o Djonga massa. Sangro pelos amigos, são minha fortaleza. Eu tô ganhando grana sem sair de casa. Sempre no ataque, então conto com a sua defesa. Pra que todo mal que fizeram apenas se disfarça. O meu olhar desforça, o deles disfarça. O nosso discorra, o deles descaça. Quem não gosta ralar, vai ser maior amanhã. Nada vai me abalar, porque eu nasci pra ser grande. Olha o poder da palavra. Nada vai me abalar, melhor a cada manhã, porque eu nasci pra ser grande. Quem não gosta ralar, vai ser maior amanhã. Nada vai me abalar, porque eu nasci pra ser grande. Olha o poder da palavra. Nada vai me abalar, melhor a cada manhã, porque eu nasci pra ser grande. يا قلبي